06 no solo 07, livre direito 121, décima 1. 2. Mano, 211, igual 1096, direito. Só igual 1093, quanto era, tá no certo? Ali mantém pista 10, gol 1973. Tem mantém na 1973. Estou no 973, a linha decola. Tem livre decolagem da 10, vento no 50 graus com 7 nós. Autorizado da 10, vou no 973, autorizado a decolagem. Decolou 20, controle 121, decimal 1. Correção, 119, decimal 8. 08, boa. É, Salvador, agora 978, para nós. Cívico 2. É, agora 978, decolou. Pode ir para a lenda da presença. Gol 1973, contato radar na decolagem, suba para nível 360. Direto Leda, saída da Elro. 360, Leda da Elro, 973. Salvador, boa noite, Azul 5108, controle Salvador, aciona identificação, desce para nível 050. QNH1019, autorizada a chegada Mari. 050-19, chegada Mari. O gol no 973 solicita para o A230 para levar informações. Estimativo, para o A230 autorizado. Quantos milímetros era o desvio? Sente gol no 973. 1973, chame centro Recife em 125, decimal 1, lanterna 133, decimal 95. Confira a primária. 125, decimal 10. 25133, 95. Bola, 973, bola. Boa. Azul 5108, dessa via para 2000 pés, que é legal, 0019. Dessa via para 2000 pés, 0019, azul. O 5108 estabilizado. Está 10. Azul 5108, ciente, complete a aproximação, chama a torre em 1-18 decimal 95, por favor. 1895, tá? 1895. 1895. Salvador, boa noite. 08 da Azul está baixando também no momento a 5.7. 5108, contato visual, livre pouso na 10, vento nos 50 graus com 99. Livre pouso na 10, 5108. Tá 3662, controle Salvador, chame identificação, desça para nível 050. Que legal no 09, autorizado a chegada a Mari, vou indo pro de Itabe para interceptar a chegada. Sim, 050 na descida, 9619, voando Itabe, informa que tem essa informação de guerra. Até a rede 3650, controle Salvador. 39958, informação de uniforme. Agora autorizado a descer até o 110. 39958 é o controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050. Querengal no 019, autorizada a chegada Aman, vou ir na proa de Aman para interceptar a chegada. Na proa de Aman, descida para o 050 com 19. 39958. No solo 36, livre à direita, 121, decimal 1. 211 à direita, 4, 5108. Controle Salvador, autorizaria o 55, correção 9950, tribo vai direto do NAR. 9958 da trip. Por gentileza. 3662, confirme velocidade de cada. Cada 2309. Gente, tem condições de manter 2309 até Duna? Tem condições, está 3662. Trânsito 3662, mantenha 2309 até Duna. Desça para 2000 pés, QNH 1019. Descendo 2000 agora com 1019, está 3662. Trip 9958. Continue descida para 3000 pés. Foi na proa de Duna da presente, reduz a velocidade para 2100 nós, número 2 para aproximação. Muito bem, para 3000 pés na proa de Duna, em redução para 2100 nós, número 2, 39958. O TAN 3662 pode voar na proa de Duna e se considerar as restrições de altitude e velocidade em etapa? Afirmativo, TAN 3662. Sim, 3662. Trip 9958, reduz a velocidade para 200 nós. Para 200 nós em redução, 9958. Corre Salvador, TAN 3858, está próximo ao ponto 0090. TAN 3858, a linha decola pista 10, vento 160 graus, 89. A linha decola pista 10, TAN 3858. Seria 9958, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 160, nesta proa intercepta. 160 à direita, nesta proa intercepta logo. Podemos reduzir a velocidade para 150, senhor. Que tal? Afirmativo. Continue em redução para 150. A trip 9958, grato pela redução. November, ponto zero pronto. Romeu, senhor, November ali mantém pistão no zero. Ali mantém. Controle Salvador, acione identificação, desça para nível 050, vou indo na proa de bombes para interceptar a chegada. 050 na proa de bombes, ou 633. 3858, decolar os 45, controle 118, decimal. 119, decimal 8. 19,8 graus. Alinhado e pronto, Serra November. Sente aguardando de ter as turbulências. Aguarde. Romeu Serra, novembro, livre da colagem da 90, vai pedir 160 graus com 89. Está iniciando, Romeu Serra, novembro, muito obrigado. Controle, boa noite, Altan 3258. Altan 3258, contato radar na decolagem, suba para nível 370, saída mão. Como 370, 3258. Agora estava no localizador TRIP 9958. TRIP 9958, ciente, desça para 2.000 pés, que é legal no 099. Para 2.000 com 9958. TRIP 9958, o tráfego que o precede na posição de 1 hora, 3.3 milhas, mantendo 2.000 pés, receptando a final do procedimento ILS X-Ray. TRIP 9958. 758. 119.8, Romeu Serra, novembro. Controle de Salvador, muito boa noite. Papá Romeu, Romeu Serra, novembro. Decolou na Dael. Papá Romeu, Romeu Serra, novembro. Contato radar na decolagem, soa para nível 400, saída Dael. Ao 400, saída Dael, Romeu Serra, novembro. Duna Visual, TAN 3662. TAN 3662, sente, complete a aproximação, chama TAN em 1-18-95, oposto. 1-18-95, boa noite, TAN 3662. Controle Salvador, voltando, Romeu Serra, novembro. Romeu Serra, novembro, prossiga. Para ajudar a gente a pousar em São Paulo, senhor, poderia voar Motiva? Aguarde coordenação, da presente voo Dael. Dael. Pequeno desvio direito, evitar formações 3858. Ciente, TAN 3858, por quantas milhas de material de desvio? Vai ser por 10 milhas, na proa 295. Salvador, boa noite, TAN 3662, passando em Índia Serra, ILS Pista 10. TAN 3662, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão no zero, TAN 3662. Gente, 9958, processo 14, ó. Aguarde para transferência, 9958 da TRIP. 9958. Complete a aproximação, chame a torre agora em 1-18-95. Grato pela colaboração, bom pouso. 1895, boa noite, senhor. Torre Salvador, trip 9958, agora 4 milhas do marcador externo, já baixado e travado com campo à vista, boa noite. Trip 9958, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Certo. Controle de Salvador, sua identificação desça para nível 050, QNH 10019, autorizada a chegada mais. Desça até o 050, identificou, o ajuste 019, autorizada a chegada mais. Solo 51, libera via eco, solo 121, decimal 1. Solo 121, via eco, tá 3662. 98, voo ITAP da presente. Da presente, ITAP, pode ir. 958, livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 129. 7-9958. Romeu Sierra November, chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395, Romeu Sierra November, obrigado. Serra da Presidente com 6313. confirme. Autorizaria a proa do externo por 6313, está com referência. Oi, Duna, 6313. Duna, 6313. Agora via Eco, solo no 21, décima 1. Via Eco, 21, 995. Duna, está autorizado o ILS 6313? Tipo controle, 6313 é o chamado. Está autorizado após Duna ILS? Mantido, autorizado ILS X-ray, pistão 1-0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6313. Autorizado no localizador 6313. O Chané 6313, complete a aproximação, chama a torre em 1-18-95. 1-18-95, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, o Chané 6313. Estabilizado no localizador. Chané 6313, boa noite, confirmando embaixo travado. Ainda não, negativo. Reporte quando embaixo travado, ajuste no 019. Reporta lá, 6313. Azul 4298, desça para 2000 pés, QNH-10-19, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado, 6242-98. Desceu para 2000-19, reporte estabilizado, 6242-98. Chané 6313, chame a torre 1-18-95. Chané 6313, controle. Passando travado, 6313. Canal 6313, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 99. Livre pouso, pistão no zero, 6313. É 6313, no solo 02, libera via Fox, solo no 21, no decimal 1. Via Fox, 21, hora grande. São 3305, controle de Salvador. Deixa para nível 050, QNH 10019, autorizado chegada mais. 2298, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. A torre 1895, Azul 4298. 10, pronto, decolar. Turno 096, linha, decola separado? Firmo, 096. Autorizado, ingresso, decolagem, vento 160 graus, 99. Aqui, decola no 0, bom, no 096. Azul 4298, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, Boeing da Gol, preparando para iniciar a rolagem. Na escuta, 6 milhas agora, capixeira, 42 na frente. Azul 4298, cheque trem, pouso autorizado. Estou no zero, vento 1970 graus, 9 nós. Voo no 096, decolar 206, controle 119.8, bom voo. 098, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 096, decolado na Momo. Noite no 096, contato radar, está pedindo 370 na saída Momo. 370 na Momo, 096, é possível voar... Frotira presente? Mantendo perfil inicialmente no 096. Ok, mantendo perfil 096. Boa noite, 98 no 0. A senha de edificação desce para 4 mil pés no ajuste no 0, 19, chegada a MOF. Prossiga 3305. Possibilidade voar Duna. Autorizado Duna. Duna 3305, obrigado. Desça para 2 mil pés, o ajuste no 020, está autorizado a final do procedimento. Resposta prestada. 2000 no 020, reporte estabilizado, Salvador, boa noite. Oceano 6310, informação Victor. Boa noite, 6310, está ao nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 6310. Número 096, solicita pequeno desvio à direita, magnética norte, para evitar formações da fase móvel. Sente no 096, autoridade de Deus. Autorizado, vamos no 096. Tem condições de voar a Buco? A Buco dá presente no 096. Positivo, chama o centro Recife, frequência 12685, secundário 2545. 2685, confirmo secundária? 12545. 2545, obrigado, boa noite. Estabilizado 3305. 3305, Torre. Copiou 1895, 3305. Positivo. 19810, desça para 2000 pés, ajuste no 91020. Está autorizada a final do procedimento. Resposta. 3305. 05, boa noite. 1020, 1020 o altímetro, tá baixado de travada? Ainda não. Passando externo, baixado de travada, 3305. De repouso, pistão no zero, vento 160 graus com 10 nós, com 10 nós, tá 3305. De repouso, 10 3305.